Please note, estar is used if there is no norm. Please read with me the sentences that are listed above. O café está quente ou frio. The coffee is hot or cold. Como está o tempo? How is the weather? Está bom, frio ou fresco? It's good, cold or cool. In impersonal expressions, with estar com, here are some idioms. É necessário chegar cedo. It's necessary to arrive early. Eu estou com sede. I'm thirsty. É impossível parar agora. It's impossible to stop now. Vós estáis com fome? Também se pode dizer vocês estão com fome. It's another way of saying. Are you hungry? É ótimo ter muito dinheiro. It's wonderful to have a lot of money. Leila está com frio. Leila is cold.